Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Depois de mais um longo tempo, começamos agora mais um Tripcast, contando hoje com a presença do digníssimo Magaren. Do Infante Matheus. Infante. E também do tocador de bateria Mike Drums. E também do ex-vocalista, tecladista, pianista, guitarrista, baixista, baterista, Mônio. Que isso? Exageraram um pouco os meus dotes musicais. E sempre graças aos esforços daquele que não é mulher, apesar do nome e da voz, Vicky. Voz é sacanagem, né? E hoje, lógico, a gente vai falar sobre o novo filme do Homem-Aranha, né? O espetacular Homem-Aranha. Eu acho que vai ser o espetacular Guindaste. Você não entendeu, aqueles são os Transformers, pô. O esquema de não dar spoiler no início já foi pro saco. Já foi pra vala. Mas quem não vai entender, ó. Quem não viu não vai entender. E se alguém não viu e tá ouvindo, baixou isso aqui sabendo que ia ter spoiler, é azar dele. O tio Ben morre. Pronto, contei. Pô, cara. É isso aí, porque é um review, não é um preview. É, e o Peter ficou órfão, né? Toma também, spoiler. Assim você mata o Capitão Stacy, pô. Então. E o skate do Peter também foi mordido. Caramba, cara, vamos pros e-mails. E-mails. Isso aí, Mônio. Mais uma leitura de e-mails aqui no podcast com a periodicidade mais maluca de todos, de toda a internet, né? Que é o nosso. Periodicidade? O que é isso? Cara, aí saiu um em janeiro, outro em fevereiro, outro em... Até que a gente seguiu um por mês, até abril, mais ou menos. Tá ótimo, então. Agora o outro tá saindo só esse mês. Então, Mônio, a gente vai fazer a leitura de e-mails aqui agora dos programas passados, né? Desde o último que a gente leu e-mail lá, que é o dos inimigos mais ridículos do Homem-Aranha, o Tripcast número 3. E a gente tem que fazer isso rápido, porque o programa tá gigante, cara. Assim que é bom. Mas antes disso, você acredita que a gente tem um anunciante? I believe in miracles. O pessoal já tá pensando assim, e agora eles vão começar a fazer anúncio pra caramba, né? Quem dera. A gente tá com... A gente tá falando de filme, né? Eu acho que uma das coisas mais legais pra fazer no filme é assistir comendo uma pizza, né, cara? Pizza é bom. Eu, como bom paulistano que sou... O aplicativo tem pra Android, pra iOS, da Apple, chamado Pizzarias. E, cara, eu achei muito, muito legal. Você tá querendo comer uma pizza... Fala um sabor, Romônio. Você não gosta de calabresa, né? Gosto, só não pode pôr queijo. Uma portuguesa. Uma pizza portuguesa. Você entra no aplicativo, digita lá portuguesa e automaticamente ele vai te indicar todas as pizzarias próximas com valor, telefone. E se a pizzaria já for cadastrada lá, ele já te dá o cardápio da pizzaria inteira e você consegue fazer o pedido pelo próprio celular, entendeu? É um aplicativo bacana pra caramba, cara. Eu acho prático, justo e necessário. Mas sério, outro dia eu tava no trampo até as 10 da noite, a gente querendo comer alguma coisa e ninguém tinha um telefone de uma pizzaria. Tá vendo? Isso ajuda. Você tem um celular da Apple ou com Android? Eu não, mas o pessoal que trabalha comigo tem. Porque eu sou pobre, eles não. Eles são os chefes, né? Praticamente. Então, o aplicativo ele foi lançado no mundo inteiro, ele funciona em 3 idiomas, português, espanhol e inglês. E, cara, a visão dos caras lá que fizeram é dominação mundial daqui a pouco tempo. São dos meus. Eles estão querendo que você consiga fazer tudo pelo celular. Vê o cardápio, pede a pizza, vê o horário de funcionamento, sai tudo, tudo que você imaginar. Uma ótima pedida. E o site aí do aplicativo tá no post, se você quiser acessar para saber um pouco mais. O telefone está aqui embaixo na tela. E o telefone está em segundo plano agora, enquanto eu falo, tal, e uma voz no fundo, né, falando. Bom, a gente também quer aproveitar para falar aqui da revista Mundo Estranho, acho que todo mundo conhece, né, que é um filhote da Super Interessante. E eles lançaram uma edição, na verdade eles relançaram uma edição de super-heróis, atualizando várias informações, né, porque quando eles lançaram a primeira vez, um monte de filme ainda não tinha saído. Eles aproveitaram, eles falam sobre a reformulação dos universos e tudo mais. E uma sessão que eles têm falando sobre sites e livros para os fãs de quadrinhos frequentarem. O nosso site foi mencionado. Pois é, cara. Palmas, palmas. Cara, eu não tô acreditando que a gente foi mencionado no Mundo Estranho. Ah, como eu falei, eu tô orgulhoso disso. Cara, eu fiquei estarrecido. O que significa estarrecido? Eu fiquei emocionado, sei lá o que que eu fiquei. Eu fiquei do jeito que eu tô agora, sem palavras e sem saber como me manifestar, entendeu? O melhor é que, além de ser citado, tem o printzinho da cara do nosso site lá, né? Nossa capa tá lá, ilustrando a matéria. Pois é, eram, nos sites que foram indicados, 4 eram nacionais. E o único nacional que a imagem lá ficou ilustrando a matéria foi o nosso, cara. Isso é motivo de orgulho, gente. Sidney Guzman, lá do Universo HQ, editor da Maurício de Souza Produções e tal. Ele que foi responsável lá por indicar a gente. Eu quero agradecer também o Coveiro, do Marvel 616, que eles que avisaram a gente, até vieram parabenizar. Eu recebi uma mensagem do Coveiro assim, parabéns. Aí eu não entendi o que que era, ele falou, você saiu no Mundo Estranho. Aí eu fiquei, sabe aqueles 5 segundos que você fica olhando pra tela assim, pensando o que pensar, sabe? Pensando, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu tô sendo trollado por algum motivo. Muito obrigado aí ao pessoal da Mundo Estranho que reconheceu o nosso trabalho. E tem até um post aí que a gente fez. Aconselho todo mundo a comprar. É a capa que tem meio Batman, meio Homem-Aranha na capa. Na verdade, ela saiu em junho, né? Mas como é uma edição especial, até hoje você encontra na banca ainda. Sim, ela dura bastante tempo. E, meu, Mundo Estranho é uma revista que eu adoro, cara. Eu compro todo mês. Não é só puxando o saco da Abril, não, mas... Então, vamos a... Ah, não, antes de ir aos e-mails, eu preciso pedir desculpa a um amigo, uma pessoa que tem ajudado muito, trabalhado no site aqui, que é o Magaren, cara. Também é conhecido como o Filho de Satangos. Preciso pedir desculpa pra ele, porque a gente gravou esse podcast sobre os filmes do Homem-Aranha 2 dias depois da estreia do filme no Brasil, cara. E o Magaren, eu pedi ele pra editar, porque ele que fez a edição das falas, né? E ele editou na primeira semana, aí caiu pra eu sonorizar e, bom, eu tô mudando de emprego e tal, fiquei sem tempo e o podcast só saiu hoje, né? Então, desculpas públicas ao Magaren por eu ter pressionado, entre aspas, ele a editar rapidamente e ter demorado mais de um mês pra soltar o programa. Ter ficado trolando o Magaren. Então vamos lá, os e-mails, vamos ler os e-mails rapidamente aqui, porque, como eu falei, o programa tá gigante, chicante. O primeiro e-mail aqui é do Pensador Louco. Ele enviou um e-mail comentando sobre o Tripcast 3, dos inimigos mais ridículos do Homem-Aranha. Ele mandou aqui, o programa de vocês é sempre muito bom de ouvir, e esse não foi exceção. Parabéns pela qualidade e pelo bom conteúdo. Os inimigos do Aranha sempre tiveram uma quedinha para o ridículo mesmo. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né, no podcast. Em gênero, número e grau. Mas o que se poderia esperar de um herói cujo maior financiador de inimigos foi, durante um tempo, um dono de jornal que não ia com a cara dele? Mas eram outros tempos, e a suspensão de descrença, se é que esse termo existe em português, era mais ampla. De qualquer forma, senti apenas saudade do Mosca, que não lembro ter sido mencionado no meu Tripcast. Acho que a gente não falou dele mesmo, não. Eu realmente não estou lembrado. Ele tinha um... Spandex? Spandex? Spandex. Spandex. Eu tô falando Spandex. Spandex é tipo Python, né? Python. Esse já é clássico, foi até citado no Tripview, hein? Pois é. Mas enfim, ele tinha um Spandex amarelo ridículo e seus poderes eram, credo. Ele colocou aqui, credo. Era poder olhar em todas as direções ao mesmo tempo e disparar rajadas sônicas com as asas. Mas que poderzinho sem vergonha, hein? Bom, ele mandou aqui. De qualquer forma, só manda esse e-mail pra dizer que curto muito o podcast de vocês. Um grande abraço. Eu mando um outro abraço, então, pro Pensador Louco. Mundo Estranho, Pensador Louco. E tem um aqui também do Marcelo, ele mandou no Tripcast, né, dos filmes do Aranha, parte 1. Gostei muito do cast. É que eu acabo não comentando, mas todos os outros casts também ficaram bons. Um detalhe, né, que ele citou aqui, é que além da Lucy Lawless, que faz a Xena, e do Bruce Campbell, também apareceram nos filmes o Sam Raimi, Nossa, que verdade, ele escreveu esquisito pra caramba. É, porque além da Lucy e do Bruce, que aparece nos filmes e o Sam Raimi já trabalhou junto. Ah, tá, é isso que ele quer dizer. É que não era reticências ali. É a reticência da vírgula. Ele comenta aqui que tem o primo também dele, né, o Ted Raimi, como uma das pessoas que trabalham com o JJ. O Ted Raimi, ele faz o cara que sugere os nomes. Verdão do Mal, Verde... Sim. Então, só que uma pequena correção, Marcelo, o Ted, ele não é primo do Sam, ele é irmão. Ah, verdade. É, eu sou chato mesmo, tô nem aí. cara, olha que impressionante, eu fiquei impressionado aqui que a gente teve, a gente só leu esses dois por causa do tempo aqui, mas a gente teve comentários sobre o Tweetcast dos inimigos mais ridículos, dos filmes, mas da entrevista com o Mike Deodato, que foi o que teve mais acesso, a gente não teve nenhum comentário, nenhum e-mail. O que é estranho, né? Pois é. Na verdade, a gente teve um comentário do Daniel HDR, que é desenhista da Marvel e do DC. Pior que é verdade, eu gostei muito de fazer aquela entrevista. O Deodato, ele é muito simpático, cara. Pois é, cara. Eu fiquei viajando que eu tava entrevistando o cara. Mas vamos lá, né? Vamos tentar entrevistar o Stan Lee, não? Com toda certeza. O pior que do jeito que ele é aparecido, cara. Se jogar a ideia, ele compra. Pois é, eu vou tentar jogar a ideia. Tem que ter força no braço pra mandar lá nos Estados Unidos, mas... Bom, então é isso. Sem mais delongas, vamos pro programa. Então, antes de mais nada, né, vamos comentar um pouquinho sobre o porquê que o filme foi rebootado, né? Por que que a gente teve aqueles três filmes do Sam Raimi lá com o Tobey Maguire como Peter Parker, e agora a gente tem outros atores com outra linha de história, em outro universo, né? Fácil, não tava mais colando falar com o Aranha, era um pós-adolescente de 47 anos. Ficou melhor um adolescente de 30, né? Pois é. Aí Malhação, isso funciona há anos. Pelo menos ele tem cara de adolescente. É, o Tobey Maguire tinha cara de mané, né, cara? O Tobey Maguire de adolescente ia parecer aqueles molequinhos lá do Akira. Então, como todo mundo sabe, a trilogia antiga do Homem-Aranha foi um sucesso, né? Ela se tornou a franquia de maior sucesso da Sony, a mais importante franquia da Sony, superando até James Bond, parece. E depois do primeiro filme, né, depois que o pessoal viu o retorno que teve, eles anunciaram que teriam acho que 6 ou 7 filmes. O pessoal tava maluco pra ganhar dinheiro. A ideia foi colocada em prática, né? Saiu o segundo filme, saiu o terceiro filme. Eu não sei se vocês lembram, acho que a gente comentou isso na segunda parte daquele Tweepcast sobre os filmes, quando a gente falou do filme 3, que eles forçaram o Sam Raimi a colocar o Venom no filme, né? Foi. A ideia do filme 3 era ter somente o Homem-Areia como vilão e ter aquela história do Harry, né, tal. E por causa dos executivos da Sony lá forçarem ter o Venom no filme, a história ficou, sei lá. Saiu aquela coisa bonita que a gente viu. Pois é, ficou super lotada de personagens, de vilões. A história ficou lotada de... coincidências? Pô, cara, cai um meteorito do lado do Peter com o simbionte, sabe? O fato deles terem que colocar o Venom atrapalhou muito a história. Ficou forçado, né? A coisa ficou meio assim, desceu quadrado. Senhores, é aquilo que eu já comentei e repito sempre. Sam Raimi deixou claro que não queria colocar o Venom, obrigaram a colocar, ele continuou deixando claro que não queria colocar. E por causa disso, né, depois desse filme e tal, ele também fez sucesso, acho que foi o que arrecadou mais, apesar que essas arrecadações, medição de arrecadação, é tudo furada, porque eles olham a quantidade de dinheiro que rolou. No primeiro filme não tinha tanta sala IMAX, que o ingresso é mais caro, no terceiro já tinha, então não significa necessariamente que teve mais gente, apesar que eu acho que teve mais gente, mas não significa, né? E eles começaram a produção do quarto filme. Era, que ia ser o Abutre e que tinha até o John Malkovich já, que o Sam Raimi tinha escolhido pra ser o Abutre. Na verdade, isso daí eu acho que foi pensado depois, né? Inclusive, parece que ia ter a Gata Negra também e tal. Mas assim, o confirmado mesmo é que o vilão seria o Lagarto, que já, o Kurt Connors já tinha aparecido no filme 2 e 3, né? como professor do Peter, e eles estavam elaborando um roteiro focado no Lagarto como vilão. Só que por causa de todas as desavenças que tiveram lá no terceiro filme, do povo forçar o Sam Raimi a mudar a história que ele tinha pensado e tal, isso, e por alguns problemas de roteiro também, né, que eles quiseram colocar o Abutre, quiseram colocar a gata, a Felicia Hardy, mas não como gata negra, mas tipo como uma outra personagem, umas mudanças assim, bom, foi atrapalhando um pouco, até que o Sam Raimi, no final das contas, falou que não queria participar mais da produção. Ah, na verdade ele ficou cheio no terceiro filme, ele já tinha até desistido, só convenceram ele a ficar dizendo que não ia mais dar palpite. Aí ele falou que queria colocar o Abutre. Aí foi que os caras da Sony falaram, ah, mas o Abutre não é tão conhecido, não sei o que. Aí ele viu que ia continuar a falatória no ouvido dele e falou, bom, então eu tô fora. É, e eles queriam também gravar o filme 4 e 5 juntos, ao mesmo tempo, sabe, pra o prazo de lançamento deles não ser tão longo, né? Aí, por causa de todas essas coisas, o Sam Raimi falou, o que eu tinha pra fazer com a Homem-Aranha eu já fiz, tal, e tô me desligando do projeto. E uma das coisas que aconteceu também, que é tipo assim, que tava comentando aí sobre o Abutre, eles cogitaram também a Gata Negra, né? Chegou a cogitar, não foi nada confirmado, mas cogitaram a Gata Negra. Na verdade, ela ia ser uma versão feminina do Abutre. É. E aí uma das atrizes que foram colocadas na lista lá foi a Anne Hathaway, que é hoje tá fazendo a Mulher Gato no terceiro Batman. Com um sorriso digno daquele gato do Alice no País das Maravilhas, né? Bocão. E além disso ter acontecido, o Tobey Maguire, eu acho que o Mone falou isso no cast da primeira parte dos filmes, que tem uma cena que o Homem-Aranha cai, aí o Tobey Maguire lá, o Homem-Aranha, né, ele fala my back. É no segundo filme. Eu falo assim, foi o primeiro cast que a gente gravou, que a gente falou sobre. Ah, tá, perdão. E é uma referência a qual filme mesmo? Biscuit, Alma de Herói. Diz que ele, parece que nas gravações ele caiu de um cavalo, alguma coisa, machucou as costas, foi uma coisa assim? É, eu não sei se foi queda, eu sei que ele machucou, às vezes só de andar de cavalo mesmo, andar a cavalo, não de cavalo. Andar de cavalo é aquelas fantasias. Normalmente é dupla, né? Um faz a parte de trás, o outro da frente. Sim, sim. Então, aí nesse filme, assim, ele sentia muitas dores nas costas por causa disso, né? Então era. Tanto muito... que cogitaram trocar ele já no Homem-Aranha 2 por causa desse problema. E um dos motivos que teve a piadinha no filme 2, né? Isso. E por causa disso, tinha muitas cenas do Homem-Aranha lá que exigiam um pouco de esforço do Tobey Maguire, né? Porque de vez em quando o Homem-Aranha aparecia sem máscara e tal, aí não tinha como. Mesmo tendo dublê, né? Não, de vez em quando ele aparecia com máscara. Eu ia comentar a mesma coisa. Isso foi bem seguido nesse filme, então, né? E. Então ele pediu pra sair também. Ele falou que não queria participar por causa dos problemas dele. E a Sony teve que cancelar Homem-Aranha 4, né? Só que a gente sabe que se a Sony não produzisse outro filme do Homem-Aranha dentro de um período de tempo, que eu não sei quantos anos que são, os direitos retornavam pra Marvel, né? É, e aí ele podia entrar nos Vingadores. Mas não, vamos fazer outro filme. Pois é, aí eles decidiram fazer a única coisa lógica que dava pra fazer, né? Que era reiniciar a franquia. Não, por mim podia ter continuado a história com outros atores. Não havia problema nenhum. É o problema que eu vejo. Eu gosto dos filmes da trilogia. Agora tem a trilogia clássica do Homem-Aranha, né? Virou Star Wars. Pois é. Eu gosto dos filmes da trilogia clássica. O problema é que eles são muito infantis. Sim. Então, não casa muito bem com a visão, com o que o público quer hoje, né? Que é uma história mais adulta, entre aspas, né? Que foi o foco que eles tentaram dar nesse filme novo. Uma coisa mais realista, entre aspas, de novo, né? Mas sabe de quem que eu fico com dó nessa história toda da bagunça dos filmes? O Dr. Conoslaw. O senhor Dylan Baker. Dylan. O cara participa de um filme, o senhor vai ser o Kurt Connors. O cara, legal, você é o lagarto. Não, nesse filme já tem o Octopus. Mas no próximo a gente conversa. Aí chega o próximo filme, olha, você vai ser o Kurt Connors de novo, mas o lagarto no próximo a gente conversa. Bom, teve o lagarto no próximo. Eles falaram com ele assim, mas o vilão desse filme vai ser o Homem-Areia. Aí ele fez aquela cara de tristeza, e eles falaram, não, mas vai ter mais um vilão, ele é mesmo, o Venom. Aí nesse novo chegaram pra ele, finalmente vai ter o lagarto, mas o senhor não vai ser o Kurt Connors. cancela, deixa o cara desligado. Coitado, o cara teve que cortar o braço pra fazer o filme 2. Ô, Eric, você tava comentando aí das arrecadações. Uhum. Eu tenho aqui os números precisos dessas arrecadações aí de bilheteria. O primeiro foi 417,859 milhões. O segundo foi 410,180 milhões. E o terceiro, incríveis 554,345 milhões. Isso é só nos Estados Unidos? Só em... Eu tô falando internacional. Ah, tá. Só internacional, né? Nos Estados Unidos e Canadá, o primeiro teve a maior. Primeiro, que foi 403,706 milhões. E os outros foi 373,524. E o terceiro, menos ainda, 336,530. É, isso porque o primeiro é de 2002 e o terceiro é de 2007. 5 anos de diferença, né? Exatamente. Se o ingresso tiver subido 50% no preço nesse período, não significa. Pra você ter ideia, o primeiro aqui tem a divulgação das vendas em VHS. Nossa! 82 milhões, 89 milhões. Tem uns disquetes também. Cópias em disquete, cópia digital. Cara, essas definições do tanto que lucrou é muito furada, porque. É o que eu tava comentando naquela hora. Se o ingresso aumenta, isso não é levado em conta, entendeu? Tinha que ser levado em conta a quantidade de pessoas que assistiu, né? Não a quantidade de dinheiro que arrecadou. Ou o lucro em porcentagem do investimento. Pois é, porque provavelmente em 2007 tinha mais salas de cinema apresentando filme do que em 2002, sabe? Mas, mais salas, até o 3D. Mas dá pra ter uma noção que... Não foi em 3D, né? Então não faz diferença. Mas dá pra ter uma noção. Mas mesmo assim, os dois, aí o 3 e o primeiro... Ainda são, tá entre o top 5, entre os que mais arrecadaram em bilheteria, entre os filmes baseados em história e quadrinho, assim. Ah, sim. É, o Homem-Aranha é um personagem bem popular, né? Eles dois só perdem pros Vingadores e pro Batman, Cavaleiro das Trevas. Ah, sim. Garfield! Bom, então, entrando aqui agora um pouco na parte dos artistas, né, do diretor, dos atores e tal... Acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre quem são esses caras, né? Antes da gente entrar no assunto sobre o filme em si. Diretor, cara, Mark Webb? Mark Webb, né? Eu lembro que quando eu vi que o sobrenome do cara era Webb, eu achei irônico pra caramba. É destinado, né? Então, ele... ele não era um diretor de filmes mesmo, né? Ele nem tinha página na Wikipédia. Já tava fazendo. Não, assim, em 2009 ele fez o 500 Dias com Ela, uma coisa assim. Exatamente, foi isso mesmo. Mas todo mundo diz que é muito bom, mas eu nunca assisti. É bacana, é bacana. É um dos motivos. Não, todo mundo. É um dos motivos que ele foi escolhido pro Homem-Aranha, porque 500 Dias com Ela fala muito de relacionamento, né? E o Homem-Aranha é um personagem que as histórias são focadas em relacionamento. E. Ele dirigiu mais foram videoclipes, né? É, vídeo de banda e tal. É isso que eu tô vendo. Porque o 500 Dias com Ela foi o primeiro filme que ele dirigiu. Antes era só... É, Homem-Aranha foi o segundo filme que o cara dirigiu. É. Deu pra ver. Calma aí. Desculpa. Eu sinto rancor no seu coração. Então, só que detalhe que eu tô vendo aqui, que o 500 Dias com Ela, ele custou 7,5 milhões de dólares pra ser feito, que é pouquíssimo, né? É um filme de baixo orçamento. Dinheiro de pinga. E ele rendeu mais de 60 milhões. Então, se você for olhar 7,5 pra 60, em porcentagem. É isso aí, dá 90%? Como é que é? Não. 90%, 90% se ele pegasse coisa de 13 milhões. É. Ah, é? Nossa, Deus. Tô... Isso aí tá em perto de 1%. Viajando aqui, cara. Ó, 8 vezes mais. 800%. Triste, né? Aí eu olho pro meu olerite e choro. Então, é um dos motivos, né, que o cara foi escolhido. Queriam gastar dinheiro, queriam fazer dinheiro pra caramba. Pois é. Alguém quer falar sobre algum dos atores? Emma Stone, linda. É, ótima. A gente sai do cinema querendo pegar no colo, abraçar, apertar, proteger. Eu tirei uma foto com um cartaz que tinha dela lá no cinema. Eu tirei foto do lado e depois eu morro. Acho que vai virar minha foto de perfil em tudo quanto é lugar agora. Forever Alone. Isso porque é só o cartaz, imagina se fosse a real. Pois leva. Se fosse a real, ia fazer igual o Peter, ficar olhando pra foto dela e mexendo em algumas coisas. Porque na versão dublada isso aí perde a piada, tá? Ah, sério? Ele fala que ele tava dando uns retoques na imagem. Tava que nem a legenda, ele tava mexendo em algumas coisas. Pronto. A legenda já perde a piada já. Vamos deixar na hora lá que a gente comenta melhor a cena, né? Pode julgar. Não, posso falar do Garfield? Aquele que odeia segundas-feiras? Aquele gato laranja lá, assim. Isso, gosto de lasanha. Você acha o Andrew Garfield um gato, Magari? Não, o Garfield é um gato. O Andrew não, o Garfield é. Vamos pegar essa frase fora de contexto. O Garfield é um gato. Isso será usado contra você, filho de Satangos. Não tá fora não, de contexto. Não, será que quem é que vai editar esse troço? Sou eu, então. É verdade. Aqui, não tá fora de contexto, não. A gente tá falando sobre o filme do Homem-Aranha e o ator é o Andrew Garfield. Eu disse, vamos usar fora de contexto. A gente tá falando sobre o filme do Homem-Aranha e ele falou que o Garfield é um gato. É, não, seu raciocínio faz sentido. Magari, tem algo que você queira compartilhar conosco? Nós somos pessoas modernas, temos a mente aberta. Não, não tô no Facebook agora. Eu também tô. Eu tô. Bom, a Emma Stone aí, o Mônica, que você falou, ela ficou conhecida por caramba naquele filme Zumbilândia, né? Isso, foi o único filme dela que eu vi. O Andrew Garfield, a única coisa que eu sei que ele fez foi a rede social, que ele fez o Brasileiro, né? Foi. Eduardo Saverin, que é o cofundador do Facebook. É, isso aí. Tá ligado, né? O cara tá mexendo no Facebook. Ele participou também de dois episódios do seriado Doctor Who. Ah, é mesmo? Igual? Doctor Who. Ah. Qual episódio? De 2007. Ele é o Adam? Eu não tenho aqui exatamente o nome dos episódios, mas eu sei que é a versão de 2007. Ele participa em dois episódios. Ele fez um personagem chamado Frank. Não dá pra ser o Adam, porque o Adam foi em 2005. Pera aí, deixa eu ver quem que é, que agora eu fiquei curioso. A Emma Stone participou do iCarly. Nossa. Aí eu já não sei porque eu não assisto isso, mas Doctor Who eu assisto. iCarly? Não, cara, iCarly. Minha masculinidade não me permite assistir iCarly. Os outros atores aqui, né? O Rhys Ifans. Como é que é? Rhys Ifans? Eu pronunciei isso mesmo. Que é o cara que faz o Kurt Connors, o lagarto. Eu vi aqui que ele fez. Ele tava no Hannibal, a Origem do Mal, mas eu não lembro dele lá. Eu também não. Ele fez aquele um lugar chamado Notting Hill. Harry Potter, isso. A Relíquia da Morte. É, o Garfield 2 aqui, viu? Garfield também. Ele já tinha contato, né, cara, com o ator. Ela fez também Amor a Toda Prova, Histórias Cruzadas, O Roqueiro, Tempo de Crescer. A gente falou do Andrew Garfield, que é o Peter Parker, o Rhys Ifans, que é o Kurt Connors, o tio Ben e a tia May, no caso, fala de um só, né, porque são duas pessoas diferentes. O Mark Sheen, que fez o tio Ben. Ele é pai do Charlie Sheen, né? Isso. É, ele fez o papel de pai do Charlie Sheen. Ele fez o papel na vida real? É. tem um filme que a Emma Stone fez que é muito bacana, inclusive eu recomendo. Chama A Mentira. Isso, é. Esse filme é bacana porque... Eu ia falar. É lá pra que ela começa a pular na cama. Então, o Martin Sheen, ele fez o presidente lá daquele seriado West Wing, nos Bastidores do Poder, que eu acho que ninguém assiste, sabe? Eu assisti uns dois episódios, mas não... Já assistiu dois episódios a mais do que eu. Só uma curiosidade, o ator que faz aquele cara misterioso do final lá, que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Oficialmente ninguém sabe. Ah, sim, verdade. Foi. É o Michael Masick, que foi ele que, entre aspas, matou o Brandon Lee. Aí? Rapidamente, como assim oficialmente ninguém sabe? Só tem conjecturas até agora. Então, conjecturas. Não, falou oficialmente como se extra-oficialmente todo mundo soubesse. É, extra-oficialmente todo mundo tem seu palpite lá. Palpite não é uma certeza. Não é? Por isso que é extra-oficial. Bom, então, rapidamente. Tem também o Dennis Leary, eu acho que é a pronúncia certa do nome dele, que é o Capitão Stace. O cara de 1957 já fez mais de 40 filmes. Não tem nada muito assim espetacular, além do Homem-Aranha. Mas tem alguns filmes mais conhecidos, que é Mera Coincidência e Thomas Crown, A Arte do Crime. Também tem a Sally Field, que era aquela, que era tipo a mulher lá da família do Brothers and Sisters, aquela série famosa lá do Universal Channel, que não tem paciência pra ver, então ela... Série de menininho. Então, eu não assisto. O pai do Peter, o ator é o Campbell Scott. Não, é Scott Campbell, desenhista. Campbell Scott. Ele não fez... O que que ele fez? Ele fez aquele Meu Querido Companheiro, né, que é um drama. O que mais? Ele fez O Céu Não Nos Protege, Tudo por Amor e Voltar a Morrer. É o Exorcismo de Emily Rose também. Letra e música. E eu acho que pra fechar o elenco principal, né? A mãe do Pete. Isso, que é a Ebbett Davids, não sei a pronúncia certa. Ela fez um filme do Sam Raimi, cara, aquela Uma Noite Alucinante 3. Você viu, Mônio? Muito tempo atrás, numa terra distante. Ela participou também de China. The Army of Darkness. Foi? O Arm of Darkness, o nome do filme. Ah, ela fez também A Lista de Schindler, O Diário de Bridget Jones, aquele seriado Mad Men também, ela participou, não sei. Nossa. É um recente também, aquele Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Interessante também que, se você olhar no IMDB, você vê que tem um ator que fez o Billy Connors, só que deve ter sido limado do roteiro, que nem aparece no filme. Não, tem nem citado. É, tem até foto dele com os atores lá, mas... Então, atendendo aos pedidos do Matheus aí, que tá maluco pra falar. Eu tô de sacanagem, não falar nada direito. Não, tô brincando, vou falar. Não que a gente não tenha dado spoiler nenhum, mas a partir de agora, spoiler liberado à torta e direito. O spoiler vai comer solto aqui. Vamos começar com o spoiler. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Nossa. Eu não acredito. Ele é muito nerd pra ser pelo Peter Parker. Não, o Homem-Aranha. Ah, tô falando. Olha só o spoiler. Agora o Flash é amiguinho do Peter Parker. Esse é o spoiler de verdade. Eles viraram amigos também. Ele nem quebrou as pernas pra ser amigo dele ainda. Nem perdeu o redor. Como é que ele já é amigo dele? Eles já viraram amigo antes dele. Eles eram amigos depois do colégio. Vamos falar das coisas primeiro, do início, é. O Matheus tá com um assunto de gente que só lê revista de 5 anos pra cá. Coincidência, do tempo que eu parei de ler. Ué. Mas aqui, vamos seguir a sequência do filme, né? Pra quê? É tão chato isso. O detalhe que todo mundo viu em todos os trailers, né? Que deixou todo mundo com medo pra caramba, inclusive eu. Foi o foco que eles quiseram dar nos pais do Peter, né, nesse filme. Com a ideia de a história que nunca foi contada, que continua sendo contada no filme, né? Que... É. Propaganda enganosa, hein? Pois é, cara. Você vê que aí tem um pouco de influência da linha Ultimate, né? Que no filme, o pai do Peter era um cientista da Oscorp. Na linha Ultimate, o pai do Peter também era um cientista da OSP, se eu não tô enganado. E a diferença aí das duas é que na linha Ultimate ele participa da criação do... Como é que é, o Mike? Ele participa de alguma coisa que acaba dando origem ao Venom Ultimate, não é? Na HQ ou no filme você tá falando? Aqui, na HQ. É, realmente. E no filme, pra adaptar, né, pra criar uma história, eles ligaram ele com o Dr. Kurt Connors e os dois estavam trabalhando numa manipulação genética, né, que poderia curar várias doenças, fazer membros amputados crescerem, né, no caso do Connors. Tá. Então aí a gente vê uma referenciazinha. E eu acho, cara, que antes de qualquer coisa, pra gente analisar esse filme, a gente tem que considerar um negócio que eu acho que foi o Magaren que falou. A gente tem que considerar que o filme é um universo diferente das revistas, igual a primeira trilogia foi. Se a gente tentar... Se a gente ficar naquela assim, na revista é assim e no filme não é, a gente não vai gostar de filme nenhum de super-herói, né? Na verdade, eu acho que isso é uma perda de tempo absurda. Pois é. Pô, Eric, esse lance que você falou aí é real e tal. Não dá pra gente esperar ser igualzinho, porque não cabe. Mas eu acho que faltou muita referência importante. Tipo, você não precisa seguir a linha, assim, exatamente igual. Mas tem referências que são essenciais. Tipo, cadê a frase? Pois. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É, então. Eu também. A frase foi a maior falha ali toda. É uma referência que falhou muito. Tipo, você não viu o Peter querendo ganhar dinheiro com o poder dele. Isso falhou muito. Bom, antes de qualquer coisa, porque eu sempre fico tentando defender as coisas, né? É. Antes de qualquer coisa, eu só quero comentar que eu vi o filme na estreia, que foi numa sexta-feira. Saí sem saber se eu gostei ou não do filme. Com uma sensação muito parecida de quando eu vi Homem-Aranha 3, entendeu? E eu fui pra casa, tal, pensando, e eu, depois de cabeça mais fria, eu revi o filme no domingo. E pra saber se eu gostei ou não, eu basicamente listei os prós e os contras do filme. No final das contas, tipo assim, acirrado pra caramba, os prós, pra mim, né, particularmente, os prós venceram os contras, então eu gostei do filme. Mas foi difícil, cara. Assim, é aquele gostei cheio de ressalvas, entendeu? Ué, Mas assim, o fato de você precisar fazer esse balanço de prós e contras já... Já prova que você não gostou muito do filme. Cara, mas é justamente isso. Eu tenho que fazer isso pra ver se o filme é bom, pra mim já não é, entendeu? Mas um filme cheio de referência já teve. Se a gente tivesse, é uma repetição do mesmo. Então, mas aí foi exatamente aí que falhou. Tipo, os caras foram tentar fazer diferente do primeiro, da primeira trilogia lá, e falhou. Entendeu? Por causa que são coisas que a gente quer ver. Não precisa ser exatamente igual, mesmo. Não precisa ser, sei lá, o Peter Parker foi ser lutador pra ganhar dinheiro. Ele foi, sei lá, ser... Não sei, mostra lá ele fazendo as manobras de skate lá dele. O cara foi tentar ganhar dinheiro sacaneando, fazendo manobra no skate lá. Sei, mas o fato dele querer usar os poderes dele pra ganhar dinheiro já foi usado no primeiro filme, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Posso dar minha opinião? Manda. Na verdade, não precisava nem ter mostrado a origem dele de novo. Eu concordo. Começa o filme, ele já é o Homem-Aranha, todo mundo já conhece a história, o filme tem 10 anos, meu Deus. Podia ter feito igual no novo filme do Hulk lá, mostrador desses créditos já era. É isso, no máximo, uma recapitulação básica. Aquele desenho que todo mundo adora lá, o espetacular Homem-Aranha de 2007, não sei, e já começa com ele sendo Homem-Aranha há 3 anos. Ah, o de 94 também. Todos os desenhos já começam com ele como Homem-Aranha. Não tem nenhum que no primeiro episódio ele é picado. E fazer sucesso do mesmo jeito, né? Pelo menos o de 94 e o de 2007 fazer sucesso. Pois é, meu, não é um personagem que estão lançando, é um personagem que todo mundo já conhece. Pois é. Ainda mais, cara, que os outros filmes têm... O primeiro filme foi de 2002, faz 10 anos. Mesmo quem era jovem pra assistir na época, assistiu nas zilhares de reprises que teve. Pois é, então... Eu assisto até hoje quando passa na Globo. Até hoje tem reprise, é, justamente. Eu só não assisto o terceiro. É, o terceiro não. O terceiro da rádio. Cada vez que eu assisto, eu gosto menos, eu parei de assistir. O meu terceiro tá no lacre ainda. É, eu revi só pra gravar aquele podcast que a gente fez. Então, esse filme, cara, ele despertou todo tipo de reação dos fãs, né? Raiva, ódio, tédio. Uma... E pior que todos, indiferença. E dúvida de quem é a Mary Jane Loura. Porque agora chama Gwen não sei o que lá. Pois é. Vocês comentaram sobre o fato de eu ter que listar as coisas, foi porque eu não gostei. Na verdade, foi uma forma de eu analisar mesmo o filme, não só terminar de ver o filme e falar gostei ou não, entendeu? Fazer uma análise dos méritos e desméritos do filme. Agora eu fiquei imaginando o Eric lá fazendo a lista com um diabinho no ombro e um anjinho no outro lá. Foi mais ou menos isso mesmo. Mas eles colocaram os guindastes. Ah, é, isso daí foi o diabinho que falou. É. Mas considerando o filme como uma versão atualizada do personagem, eu achei legal. Agora, considerando uma adaptação das HQs, eu achei horrível, entendeu? É que nem o filme do Demolidor. É divertido, mas não é o Demolidor. Eu acho que isso que eles estão fazendo agora. Estão dando mais foco pra ganhar dinheiro, fazer um negócio mais comercial do que adaptação. Que nem nos Vingadores, que eles fizeram, que deu sucesso. Estão fazendo mais só, por exemplo, comercial. Estão inventando maneiras novas de contar a história dos personagens. Pra mim é isso que eles estão tentando fazer, só que aí, pra mim, por exemplo, nesse filme aí do Homem-Aranha, eu não achei muito maneiro o que eles fizeram, não. Vocês falaram aí que não é o Homem-Aranha, mas eu achei esse mais Homem-Aranha que o Homem-Aranha do Sam Raimi. Tem mais a essência do personagem. É, então, assim, vamos só, se por acaso alguém não viu o filme e tá querendo levar spoiler pra entender do que a gente tá falando, né? O Capitão Stacy morre no final, pronto, já contei. E o Tio Ben morre no meio. Isso. Então, só pra dar uma direção aqui, mais ou menos. O filme começa com os pais do Peter, né? Deixando ele com os tios, né? Como quando criança ainda. E quando o Peter é adolescente, um adolescente mais ultimate do que o adolescente clássico das histórias, né? O adolescente dos anos 60, o Homem-Aranha, ele era bobalhão igual o Tobey Maguire. E o adolescente ultimate era descolado igual esse. É. Ah, ele não chega a ser bobalhão igual o do Maguire, o antigo. Ah, cara. O Peter, antes de ser pegado pela aranha, ele já era boca dura com o Flash, por exemplo. É, mas ele não passava a cabeça. O problema é que eles tentaram colocar um personagem dos anos 60 nos anos 2000, né? Aí o cara ficou bobalhão. Na verdade, não é que fizeram o Peter bobalhão. É que o Toby tem cara de bobalhão, é diferente. Então, aí a história começa, depois dessa cena inicial, mostrando o Peter na escola, né? Como que ele é meio nerd, meio deslocado, não consegue se dar bem com as meninas, o Flash zoa ele pra caramba. Que tem bem a essência das primeiras histórias mesmo, né? Ele é o nerd, ele é a visão de nerd atual, né? Que é o cara que estuda, que é mais um pouco descolado e tal, mas não tem um relacionamento social. Nerd anda de skate? Hoje em dia... Alguns andam. Nerd até é cantor de rock. Mas eu falo que esse skate me incomodou um pouco também. É, eu ia comentar que isso foi um dos meus contras do filme. Eu não gostei muito. Eu gostei porque foi uma forma de explicar meio que a agilidade dele. Porque seria estranho ele ser... É porque ele foi picado por uma aranha radioativa. Sim, mas ele passou a vida... Ele tem lá 16, 17 anos, sei lá. 16, 17 anos na vida de nerd sedentário dele. Aí a aranha pica, ele já sai pulando, já sai... Lá mostrou que ele, a agilidade que ele tinha era porque ele andava de skate. É, eu considero desnecessário. É a mesma coisa que falar que a aranha que picou, ele tem poderes de costureira também pra ele fazer o uniforme. É, mas ela tem poderes de premonição? Do nada, né? Aqui, ó. Duas coisas. O skate também me incomodou. Ele serve basicamente pra mostrar de onde que ele tirou aquela forma de movimentar, né? Então. Uniforme, cara, a criação do uniforme, que é mais pra frente, né, mas vamos adiantar aqui, também me incomodou. O uniforme em si, a aparência do uniforme, tanto faz pra mim. Eu sei que tô achando ele feito pra diabo. É, tá, mas tipo assim, eu nunca liguei pras imagens pré-filme que era só o uniforme, né? Hoje eu posso falar que eu acho ele mais ou menos. Pela origem do uniforme, eu não gostei, porque... Ele começa a mexer no uniforme na casa dele, dá dois flashes de imagem e ele já tá com o uniforme pronto. Já tá pulando, já tá soltando teia, nem viu como é que sai a teia da roupa dele. É uma doideira só. Não, aí a questão do uniforme em si, a criação do uniforme, eu não gostei não. Eu gostei só da lente. Presta, mas se vocês prestarem atenção, o uniforme é uma peça única. Ele tava pesquisando na internet lá, tanto que ele fala que baseou naqueles caras que andam de esqui. Que desliza pelo gelo. Aqueles uniformes que os atletas usam, que é tipo nadador, que é uma roupa só. Ele só pintou. Será que ele comprou um daqueles e adaptou? Ele fala no filme. É a impressão que eu fiquei do comentário que ele fala também. Se foi, eu acho menos pior o uniforme. Eu só acho que foi mal colocado, mas acho que a ideia é essa mesma. Se você olhar, o uniforme é uma peça única pintada. Não é nem uma parte de uma cor, outra parte de outra. É porque pelo que eu entendi na hora que eu tava vendo, ele tava pegando inspiração pra criar um uniforme, entendeu? Eu não tinha entendido que ele tinha comprado um daqueles uniformes. É que não perderam, não precisaram explicar igual mostraram no Kick-Ass, que mostrou ele recebendo o uniforme pelo correio. É, aí fica menos pior a origem do uniforme. Apesar que eu preferiria a versão de que ele ganhou do agente de luta livre dele lá. É, podia ser isso também. Mas não tem luta livre. Mas aí teria que colocar a luta livre. Ou na versão do filme que ia sair do Cameron lá, que ele comprou numa loja de fantasia. Eu ia falar um negócio aqui rápido, bora falar? Falei. Eu ia falar que também achei meio estranho aquele negócio lá das correntes. Que ele começa a pular nas correntes e... Eu nem lembro como é que chegou naquela cena, mas ele começa a pular nas correntes, já começa até a fingir que é o Homem-Aranha lá e vai pulando. Acho que é legal, cara, porque, na verdade... Eu acho que é dali que ele teve a ideia das teias. Exatamente. Exatamente, ele tá lá descobrindo os poderes dele, até que ele para no topo lá do armazém, né? Aí ele vê a corrente, aí ele pensa em pular na corrente, né? Tipo, pra testar os poderes. E ele gosta tanto que ele não mostra isso no filme, mas na cabeça dele, o que eu imaginei é que ele pensa assim, eu preciso disso, né? Eu preciso... Bem mais crível do que o do Tobey lá, que ele vê que saiu um pouquinho do braço dele, sem nem testar se ia aguentar o peso dele, ele já joga e já pulou de um prédio pro outro lá. É, em relação a esse esquema das correntes aí, eu gostei. A gente pode achar estranho assim, se você tiver na cabeça que você sabe que ele é Homem-Aranha, mas indo pelo jeito que você não conhece, igual ele nunca tinha usado. Ele tava treinando, começou a subir, se exercitar, chegou lá em cima, viu a corrente e pulou. E se for parar pra pensar, pra você criar qualquer coisa, a inspiração vem de algum lugar, né? E a inspiração dele de criar os lançadores de teia e a teia veio dessa hora que ele tava lá descobrindo os poderes e pulando a corrente, né? É o princípio pra criar qualquer coisa, né? A ideia tem que vir de algum lugar. Então, agora vendo assim, agora vocês conseguiram me convencer. Mas aí eu não entendi aquela hora, ficou meio assim martelando. Aquela hora que aí agora que ele já viu que ele precisa das teias, que ele teve a ideia, né? Que aí aparece ele lá no flash assim, num ele já cria o uniforme, no outro ele tá já vendo as teias dele. E aí, aquela hora lá, que a gente vê que tem uma caixa da Oscar, que ele vem no anúncio de televisão, e que é a novo negócio lá de avião e tudo, que é baseado nas... Teia de aranha. Não, no negócio de avião, de teia de aranha. Aí ele, ele já aparece com o flash lá com a caixa da Oscar, porque é a Oscar que desenvolveu isso e ele já começa a construir. Então, eu não entendi essa parte, da onde que ele tirou aquele negócio da Oscar? Ah, ele comprou. Você vê que quando ele vai na Oscar, ele acha, quando ele tá explorando lá, entrando na sala, ele vê os cartuchos de teia. Ele pega um, olha assim e devolve lá. Calma aí, vamos seguir a sequência aqui só pra gente traz mais lógica. A gente tava falando dele lá na escola, que ele era meio nerd e tal, e mostra um pouco do relacionamento dele também com o tio Ben e a tia May, né? Que é um relacionamento meio esquisito, né, cara? Parece que ele... Apesar que ele descobriu sobre os pais dele, né? Justifica um pouco dele estar meio estranho com os tios. Isso é frio. É porque o... quando ele chega em casa lá, o tio Ben tá tirando alguma inundação que deu no porão, né? E o Peter vai ajudar e acaba achando a pasta do pai dele, né? Que... aí, tipo assim, ele foi abandonado quando criança pelo pai, né? Então isso tem um impacto emocional muito forte nele lá. E eu imagino que é por isso que durante o filme todo ele fica meio seco, vamos dizer assim, com os tios, né? Porque ele tá pensando o tempo todo nos pais. Então, mas eu não sei por que eles fizeram isso, esse negócio dos pais. Se eles não usaram durante o filme, eles não, nem citaram. Então, pareceu que foi só como artifício pra mostrar que ele é malvado. Que ele é malvado, não. Que ele é frio com os tios dele. Mas pra mim, por exemplo, nos quadrinhos e tudo, o relacionamento com os tios dele é meio que fundamental pra ele ter os conselhos dele, pra ele ter as ideias e tudo. Mas aí no filme pareceu que nem tava se importando muito. Mas teve até uma vez lá que ele falou que você é como um pai pra mim, só que ficou meio vago. Então, na verdade, eu acho que isso foi falha do como o filme foi feito e de corte do filme. Se vocês lembrarem dos trailers, tinha algumas cenas, algumas falas que não aparecem no corte final do filme. Muitas. Que era perguntando se o Peter sabe o que ele realmente é, esse tipo de coisa. Eu acho que deve ter sido uma bobagem tão grande que eles tiveram que recortar o filme inteiro pra tentar fazer uma coisa diferente. É. Eu acho que ia ser mais focado no que os pais deles eram, que é onde entra naquela desgraça do Hulk. Talvez os pais tenham feito alguma coisa, por isso que ele sobreviveu ao processo e virou o Homem-Aranha. Tipo, se não fosse ele, não teria mais ninguém. Que é uma ideia que eu acho idiota. Mas se você for ver, essa história não terminou ainda. Vão ser 3 filmes. Mas eles já não tocaram mais nessa. Tanto que talvez eles vão abandonar essa ideia. A cena pós-crédito é sobre isso. A única coisa que significa não, o cara indo lá... A cena pós-créditos não fala isso. Só dá a entender que o Connor está envolvido na morte dos pais do Peter. Não, mas fala porque ele nunca pode saber. Quer dizer que ainda tem coisa aberta. Não, que eles estão envolvidos na morte. Não que não, ele não. Era uma cobaia. Ninguém sabe se eles morreram ou não. Pois morreram. É. Tem só lá aquele negócio que ele vê na internet... Peter não. Richard e Mary Parker morrem em acidente de carro. Será que foi o mesmo? É, então. Pode ser um negócio tipo da Oscar pra tirar eles lá desse processo da criação. Porque os caras eles saíram meio que fugindo, né? Pra se esconder. É, então. Também não entendi esse negócio. Por que ele vai fugir? Só porque, tá bom, ele criou lá esse negócio. Ele criou lá o soro pra ajudar lá na recombinação genética. Só que aí ele vai lá e vai embora, pô. Do nada, assim. Começa a apagar os quadros, as anotações e tudo. E sumiu. Pronto, nem se fala mais dele depois disso. Porque só ele tava trabalhando com o Osborn. O Osborn deve ter exigido alguma coisa, né? Que a gente já sabe que no final das contas, tudo isso que o pai do Peter, o Connor, está desenvolvendo, vai acabar virando a posição do Duende Verde. Uhum. É. Então, que é o que o Osborn... Não que o Osborn quer, mas o Osborn, pelo que pareceu, ele está doente, ele precisa se recuperar, precisa criar, os caras precisam desenvolver alguma coisa para ele se recuperar. Então, provavelmente, o pai do Peter deve ter descoberto alguma coisa que não devia e teve que se esconder. Falou assim, se eu não sair fora agora, eu vou morrer. O beijo vai pegar. Tanto que você vê que o que faz ele se esconder é ele encontrar o escritório dele lá todo bagunçado. Que alguém entrou lá e tentou achar alguma coisa. Então, pode ser, senhores, que ele tenha visto que estavam querendo fazer um uso disso aí, vai, pra criar um super soldado ou coisa do gênero. E ele era contra a aplicação militar, por exemplo. Ele achava que isso era perigoso. Aquelas bobagens que o filme adora fazer. Aquele representante da Oscar lá fala, o Dr. Connors, na hora que ele fala que vai ter que testar em humanos, ele fala, o Richard falou a mesma coisa. Você viu o que aconteceu com ele. Exatamente. Então, pode ter sido simplesmente isso, entendeu? Por ética, eles mataram o cara. É. Quer dizer, o cara fugiu por ética e mataram o cara porque ele tava sendo ético. Vocês entenderam. Ou então tentar matar ele, só que ele não morreu, virou um outro super-herói que vai aparecer no próximo filme. Cara, se eles não tiverem matado o pai do Peter, eu boicoto o próximo filme. Eu faço campanha pra boicotar essa encrenca. Já viu falar do Ezequiel, né? Ou ele é o cara pós-crédito lá, que aparece. É, então. Nossa. É, boa. Meu. Só que aí, como é de praxe nas revistas do Homem-Aranha, esse acidente com ele mudou a cabeça dele, agora ele virou um cara do mal e quer matar, conquistar o mundo. Pode ser que o pai e a mãe do Peter volta, começa a morar com ele de novo, e no final das contas ele descobre que os dois são androides criados pelo Camaleão, né? Igual na serviço. Ah, ninguém faria uma coisa tão idiota. É horrível aquela história, né, cara? 85, Teia do Aranha 85 que termina. Que desgraça. O maldito dos anos 90, cara. Não, eu gostava daquelas histórias. Eu ainda prefiro essa que Pacto com Mephisto, poderes totêmicos e coisas do inominável lá aqui. Inominável. Como é? Que não se deve dizer o nome? Como é que é? Aquele que não deve ser nomeado. Isso, isso. Então, aí o Peter racha essa pasta do pai dele, né? E lá tem, entre vários documentos e tal, ele encontra um dossiê lá com vários estudos, né? Várias fórmulas de algum soro, alguma coisa lá, ele não sabe o que é ainda. E uma foto do pai dele com o Dr. Kurt Connors, que ele não sabe ainda quem é, mas o tio Ben revela pra ele depois o nome do cara, né? E com isso ele começa a pesquisar sobre o Connors, descobre que ele é da Oscorp e dá um jeito de se infiltrar numa visita de estagiários que tava tendo lá, né? Ferrando o futuro do coitado do Rodrigo Guevara. Aliás, devo ressaltar, não tanto o sobrenome, mas o pré-nome dele é muito bonito. Tá certo, viu? E coincidência demais, a Gwen tá lá, mas ok. A Gwen é a líder que tá guiando o pessoal, né? E com isso, o Peter começa a entrar escondido em alguns lugares lá, até que ele chega numa sala onde tem várias, tipo, várias aranhas tecendo umas teias lá, né, tipo numa máquina. E depois a gente vai descobrir que, na verdade, é dali que é produzido um fio super resistente da Oscorp, né? E o Peter encosta no negócio lá que faz as aranhas caírem, né? E é uma dessas aranhas que vai picar ele. Agora, você falando assim, me ocorreu uma coisa. Se eles estavam comercializando aquilo, quer dizer que a teia não se dissolve em uma hora. Exatamente. Se tiver mais filme, daqui a pouco vai ter teia do Homem-Aranha pela cidade e tudo. É que o Peter tenha manipulado aquilo, né? É. Então, tem uma hora que ele fala que ele que fez a teia. Não, fala. Fala. Fala que ele fez o lançador. Não, ele fala, fui eu que fiz, da teia. Tem certeza? Pra não dar detalhes. Você mostra claramente que ele comprou, seja lá o que foi, aquele aparelho lá, e ele tira o cartucho. De repente ele comprou pra analisar, sei lá. É, pode ser. O filme deixa muita coisa sem explicar bem da verdade. Né? Eu não sei, cara. Eu achei essa origem dos poderes meio furada. Porque a chance de outra pessoa ser picada por uma aranha, ele é muito grande, entendeu? Pelo que eu entendi, aquilo ali, aquele espaço ali, onde estavam aquelas aranhas, são os resultados das experiências do pai dele, né? Exato. É uma coisa que eu ia falar depois, mas é justamente isso. O que fez o Richard sair fora foi o que ele descobriu ali dentro. É, na verdade, assim, o Richard e o Connors, eles faziam alguns estudos de manipulação genética, e aquelas aranhas produzirem aquela teia ali, aquelas aranhas que produziam aquela teia ali, foi o primeiro sucesso que o Richard teve nas pesquisas, né? E o que eu achei... Eu não gostei, cara. O fato do que o pai do Peter fazia tá ligado com o Peter virar o Homem-Aranha depois, entendeu? É muita coisa. Se não fosse ele, não ia ter o Homem-Aranha. É, assim, poderia até ser outra pessoa. Né? Sei lá, outro cientista criou as aranhas, entendeu? Mas o pai do Peter criar a aranha que vai picar o próprio filho, sabe? É muita coincidência, é querer ligar demais as coisas, sabe? Ah, isso daí é roteirista e foi culpa deles terem... Eles tentarem esse negócio de colocar as fotos. Esse negócio do pai do Peter, lá na história, isso foi culpa deles. Eles que tentaram ver isso, fazer esse negócio. Esse é um ponto que eu não gostei muito, cara. A história dos pais como um todo ficou meio fraca no filme. Não precisava da história dos pais. Só se eles forem continuar nos outros filmes, é que dá isso que dá um pouco a entender que eles vão explorar nos outros filmes ainda. É, mas... Os pais, as revistas, nunca foram muito importantes, entendeu? Pra... Toda vez que tentaram dar importância pra ele, saiu bobagem. Lembra que a gente falou pra não comparar com as revistas? Ah, pois é. Impossível. Porque assim, eu ia falar o que o Magaren falou agora, mas esse tipo de coisa, assim, tá trazendo os pais dele, tá, pra criar uma história em cima, eu sou a favor, por causa, tipo assim, é aí que tá o diferente, entendeu? É nessa hora que os caras têm que ser diferentes. Ah, onde que a gente vai pesquisar? Onde a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar em cima de uma coisa que não teve no outro, né? E não ser diferente onde que deveria ser, onde tem que ser igual, né? Tipo assim, a gente viu que o Peter foi picado por uma aranha de um jeito que no outro, né? Tudo bem que foi no pescoço lá, whatever. Aonde, né? A aranha pica, pra mim, é irrelevante, sinceramente. Podia ser no pé. Aí, porque aquele negócio assim, não sei, acho que eu tava comentando com o Eric há muito tempo isso. A gente quer ver aquilo que a gente viu, leu, por sei lá quanto tempo, nos quadrinhos, né? Tipo assim, onde que o Peter foi picado na mão. Mas é uma coisa que, se não acontecer, como foi o caso, no final das contas, não fez diferença. Se foi no pescoço, se foi na orelha, não importa. Se ele soltasse peia pelo pescoço, ia ficar diferente. Então, mas aí, agora as coisas que eu tava comentando antes, que era o lance dele da frase lá clássica que define ele pra ser o Homem-Aranha, né? O fato dele tentar ganhar uma grana em cima. No filme anterior, a questão da sacanagem que o Peter fez de não ficar, não falar assim, dane-se, o problema é seu que o cara roubou seu dinheiro. Ficou muito mais forte do que nessa, né? Essa acho que ficou muito, muito simplória, assim. Tipo, o cara entra, rouba lá o mercadinho lá, e não ficou aquela do Peter ter que fazer alguma coisa. Não sei, ficou. Não foi tão, tão pesada quanto, né? Apesar de que, o pós a morte do tio Ben aí, eu acho que foi muito mais sentido do que no primeiro. Verdade. Você conseguiu realmente ver um drama muito maior. Isso eu achei bacana nesse. Isso eu achei realmente mais legal do que o outro. Até porque, no primeiro, o tio Ben tá lá morrendo, acabou de morrer, o Peter já solta a mão dele, já sai correndo atrás do bandido, deixa o corpo do tio Ben lá. Aí você vê que ele só vai atrás do bandido depois. Exatamente, e é onde que ele começa a ser o Homem-Aranha, isso ficou bacana. Ele começa a ser o Homem-Aranha procurando o cara que pegou o tio dele. Exatamente. E aí uma coisa que poderia ter, que eu acho que não teria problema ser igual, é o fato do Peter ter matado o cara, né? É uma coisa que pesa pra caramba na consciência dele, porque, tipo assim, acontece várias coisas assim, tipo, o tio dele morre por causa de uma falha de caráter do Peter, e o Peter, sem querer, na raiva, falha de novo matando o cara que matou o tio dele. Então são coisas assim, essenciais pro Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, entendeu? Posso fazer uma observação em cima disso? Pode. Eu acho assim, primeiro, o dele largar o tio e sair correndo atrás do bandido é estranho, só que se você lembrar no quadrinho, o trem é assim. Não, mas no quadrinho ele chega na casa dele, o tio dele já tá morto. Sim, não, o tio tá morto, tá lá no chão, seja o que for, mas ele não para pra consolar a tia. Ele ouve os caras comentando que cercaram o cara e ele vai correndo atrás do cara no mesmo instante. Uhum. O segundo, a motivação, o porquê que ele deixou o bandido escapar. Isso pra mim é uma falha dos dois filmes. No original, o Peter deixa por pura filha da putice dele. Não porque o cara me sacaneou, eu tô me vingando, não. É simplesmente orgulho. Eu sou importante demais pra ficar pegando bandidinho, isso não é problema meu. Eu acho que isso pesa muito mais do que qualquer outra coisa. Se ele não tivesse sido um idiota, o bandido teria sido preso. Uhum. Então eu acho que é assim, que foi realmente os caras, eu achei bacana os caras investindo na questão dos pais dele e tal. Mas quem você falou assim, talvez ficaria repetitivo, que eu acho que isso você quis dizer, Eric, quando você falou que se usar as mesmas referências de novo vai ficar repetitivo. Eu não sei, eu acho que a moral da história poderia ser a mesma, entendeu? Sim. E não exatamente seguir a risca, que nem eu falei, não precisa ser uma luta de boxe, poderia ser uma outra forma dele ter conseguido ganhar dinheiro e tal. E os caras não precisam ficar martelando em cima disso, né? Poderia ser uma coisa que simplesmente levou ele, você, não, agora eu sou o Homem-Aranha por causa de tal, tal, tal coisa que aconteceu. A impressão que dá nesse é que ele começou a ser o Homem-Aranha por vingança. Na verdade, não por responsabilidade. Nesse filme é justamente isso. Ele começa a ser o Homem-Aranha por vingança. Não é nem impressão, é um fato. Ele só passa a ser o Homem-Aranha por responsabilidade quando ele salva o povo da ponte. Isso, quando ele volta pra casa e fica lá pensativo. É, nesse filme você tem dois pontos de mudança, né? Você tem o primeiro, que é a morte do... Ele é diferente das revistas e do outro filme nisso aí. Quando o tio Ben morre, o desejo do Peter é vingar o tio. E quando ele consegue salvar o garotinho na ponte lá na frente, aí sim ele tem uma outra mudança de caráter, que é, calma aí, eu não posso usar meus poderes pra vingança, eu tenho que usar eles com responsabilidade, porque, apesar de não ter a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que realmente eu também senti falta, o tio dele fala com ele sobre responsabilidade, né? Sim, isso ele fala. Ele passa o a ideia da frase. Ele não fala a frase, mas ele passa a ideia de que se alguém pode fazer alguma coisa boa pra outra, ela tem que fazer, né? A obrigação moral dela é fazer. Tanto que hoje, nesse filme, o Tio Ben morre por isso. Exatamente. Ele vê o cara fugindo, o ladrão tropeça, deixa a arma cair, e o Tio Ben vai pra cima dele pra dominar o cara. E é assim que ele é baleado, né? Então, esse filme, ele tem essa diferença mesmo de todas as versões do personagem que eu já vi. O que faz ele virar o Homem-Aranha não é a morte do tio dele, né? A morte do tio dele é só 50% nesse filme. O que faz ele virar mesmo é quando ele percebe que as pessoas precisam dele. Tanto que ele chega uma hora que ele fala pra Gwen lá que se não fosse por mim, se eu não tivesse lá, aquelas pessoas na ponte teriam morrido. Exatamente. Aí que ele percebe a responsabilidade que ele tem, né? É uma mudança, né? Um conceito totalmente novo do personagem, né? Uma versão totalmente nova, que é o que causa um pouco de confusão pra gente que tá acostumado com a clássica. Bom, galera, como a gente comentou, o programa ficou gigante, então a gente continua amanhã com o restante do filme. Até lá!